por aqui mais um louco, preparado pra guerrilha. Tô na pilha, tô no veneno, só canivete, louco, tá chovendo. Foda-se. Vida de merda, esse é meu país. Tem que roubar pra virar juiz. Lavar dinheiro lá em Miami. Puta Miami. Vida de merda, esse é meu país. Tem que roubar pra virar juiz. Lavar dinheiro lá em Miami. Puta Miami. Sobrevivendo num país onde a injustiça prevalece, onde o preto, branco, pobre juntos do morro descem. Por questão de honra, se mata por besteira. Quando será que vamos sair dessa lixeira? Onde o padre violenta crianças, onde a bunda é quem manda, criança, esperança. Vagabundas universitárias enriquecem, onde a seca esvassala o Nordeste. Onde a maconha é da boa pra quem quer, onde a prostituição acaba com a mulher. Onde o seu herói se torna heroína, onde o patrão impregnou com a cocaína. Aqui na área parece aeroporto, cheio de aviãozinho em seu posto. Fonte de renda, aumenta a renda, se paga pouca mão de obra e aprenda. Onde o sequestro relâmpago parece estar em alta, se no congresso ainda, véi, discutem a pauta. Todo dia uma favela nova nasce no cerrado, sem energia, sem água e sem asfalto. Onde o moleque de 12 carrega uma 12, se arruma, faz cara feia, clac clac, a pose. Só gringo tira foto na favela naval, se der de frente com o Rambo maluco no sal. Onde a polícia tem a sua própria milícia pra extermínio, nossa, que delícia. Se um PM morre, 10 inocentes se vão. Cadê os loucos na prisão? Polícia bom nasce morto, o gato joga terra em cima do corpo. Dos fantoches do governo, use o termo. Onde tá certo é sempre tá errado, não é mesmo? Vida de merda, esse é meu país. Tem que roubar pra virar juiz. Lavar dinheiro lá em Miami. Puta Miami. Vida de merda, esse é meu país. Tem que roubar pra virar juiz. Lavar dinheiro lá em Miami. Puta Miami. Ser honesto por aqui nunca valeu a pena. Não dou exemplo, você mesmo, véi, já viu essa cena. Onde o noiado tá disposto a perder a sua família. Vira um zumbi, à noite só andam em matilha. Onde o filho de barão é irado, xinga, cospe em cima com o seu carro importado. Não sabem de nada da vida, nem imagina que sua irmã já virou puta lá na Argentina. Queria ganhar em dólar, nunca em real. Tudo é real, já chupou até o meu pau. E dos malucos aqui da quebra, a loirinha conhecida por aqui com a roqueirinha. Turista vem, turista vai e toca o horror. Não pode nem chegar perto aí, dá licença seu doutor. Que porra é essa? Tem mais direitos que a gente. Filhos da puta, véi, nós não somos indigentes. Vida de merda, esse é meu país. Tem que roubar pra virar juiz. Lavar dinheiro lá em Miami. Puta Miami. Vida de merda, esse é meu país. Tem que roubar pra virar juiz. Lavar dinheiro lá em Miami. Puta Miami. Ser negro por aqui às vezes é tão ruim. Não rola emprego, me diz, véi, se não é assim. Leva esse papo de mama África pra lá. Sou negro, brasileiro, aqui é o meu lugar. Não tô correndo atrás das minhas origens, mas aqui, véi, tá cheio de donzela virgem. As maluquinhas do pagode nem se fala. Rola cerveja, as pernas abrem, pum, abracadabra. Esse é o nosso país do futuro. Com internet, com rombo, com furo. Com miséria, com fome e com sede. Não acredita, se conecte à rede de telecomunicação, que arranca o olho de radiodifusão, véi, que há muito tá de molho. Que diz que cria tudo, se copia. Disco de ouro pra pirataria. Não é mentira, quem cala consente. Nunca se acaba as balas do pente. 380 niquelada é status. Aqui é sempre o pobre que paga o pato. Vida de merda, esse é meu país. Tem que roubar pra virar juiz. Lavar dinheiro lá em Miami. Puta Miami. Vida de merda, esse é meu país. Tem que roubar pra virar juiz. Lavar dinheiro lá em Miami. Puta Miami. Vida de